yeah. Jojo e Musqui, traz o meu gin, homem, homem. Se deve não, esconde, esconde. Levo meu pé, ando no sué. Geral me olha, sabe meu nome, yeah. Oi, ela me achava feio, sim. Agora manda mensagem, eu já falei, cê sai daqui. Quero tudo do nosso jeito. Pretos reinando aqui. Já sofri, não tinha conceito. Cuidado pra falar comigo. Eles não me param, não. Vou andar de Benz, wow, nos lugares que eu nunca vi. Eles não nos querem aqui. Fique rico, nego Lee. Ninguém vai poder te proibir. Wow. Alta costura, roupa cara, pescoço e pulso iluminado, sem perder o brilho da alma. Autoestima pros quebrada, sabedoria nossas falas. Deus corrija nossas falhas, gospel, gang, luz e bala. Todo dia nova chance pra alcançar o sol, buscando algo concreto, pois não me sinto só. Quero uma vida melhor, minha filha vivendo melhor. Se eu quer querer ter algo, não poder e ser olhado com dó. Correndo minha maratona, me chamem de Usain Bolt. Não toque em mim, pois minha carga gera 100 mil volts. Meu rap não vive de pose, ceninha vazia no close. Minha rima convida desde 2012. Tipo Flash Perry, vejo o tempo passar rápido. Tipo flashback, me vi preso no passado. Oh no, busquei minha melhoria. Hoje é Deus quem me guia. Não quero ser maldito que no homem confia. Enfim, pois sei o quanto eu sou falho, fi. Mas devido a uma pequena, tô ficando melhorzinho. Pro mal meus atos é facinho, mas como gosto de desafio, vou buscar ser bem bonzinho. É isso que eu quero de melhor comigo. Prefiro hoje me reunir com amigos, falar de progresso sempre sorrindo. E tá nesse som com o Jojo, é meu melhor dia, eu digo fé. Quero tudo do nosso jeito. Pretos reinando aqui. Já sofri, não tinha conceito. Cuidado pra falar comigo. Eles não me param, não. Vou andar de Benz, wow, nos lugares que eu nunca vi. Eles não nos querem aqui. Fique rico, nego Lee. Ninguém vai poder te proibir.